Naquele barco não havia timoneiro e uma bandeira erguia seu coração, que para o vento batia acelerado, já conformado de sua estranha condição. Quem te deixou nesse mastro à deriva, sabia nada de navegação. Quem te deixou nesse mastro à deriva, sabia nada de navegação. Enquanto recortava os mares mundo afora, nenhuma vela indicava a direção. E ao redor havia apenas sal e água, e aquele estado de tamanha solidão. Quem te deixou nesse mastro à deriva, sabia nada de navegação. Quem te deixou nesse mastro à deriva, sabia nada de navegação. Deixou nesse mastro à deriva, sabia nada de navegação. Quem te deixou nesse mastro à deriva, sabia nada de navegação. Durante anos nem sequer avistou terra, a qual já era a essa altura uma ilusão. Nenhuma bússola, um mapa ou mesmo um leme, seguia apenas sua própria pulsação. Quem te deixou nesse mastro à deriva?